coração desado em mim. Me tranquei por dentro, olho ao redor, aperto o nó, então me defendo. Mas não sei porquê, quando você me chega assim tão perto, eu perco as rédeas, perco a fé, eu baixo a guarda e sou capaz de estar voando baixo, de me soltar. King.